alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, menino! Alô, menina! Eita, se aproxime! Chega mais pra perto, menino! Chega mais pra perto! Vamos lá! Vamos começar o nosso programa, vamos começar o nosso encontro! Isso! A partir de agora, minha gente! Maurício Fares aí com vocês! Eita! E vamos que vamos fazer um programa gostoso, um programa alegre! Vamos trazer aqui pra você muita música bonita, daqui um pouquinho a carta de destaque, não é? Ô menina, não mandei um beijo pra você ainda não, né? Uai, Maurício, tá ficando relaxado? Tá esquecendo das meninas? Então, ó, pra você, viu? E pra você, meu amigo, ó, aquele abraço e um chute na canela, viu? É, um chute na canela. Não, foi devagarinho, rapaz. Não fica aí com essa cara de quem levou uma paulada, não. Foi um chutezinho de leve, viu? Mas vamos começar, vamos trazer música. Vamos rodar aí. Chitãozinho e Chororó, Tenho Ciúme de Tudo. Eita, esse cabra tá que nem eu, ciumento que só a peste. Roda lá, menino. Já viram. Tu tens a boca mais linda que a minha boca beijou. São meus os teus lábios, esses lábios que os meus desejos mataram. São minhas tuas mãos, estas mãos que as minhas mãos apagaram. Sou louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo. Adoro teu corpo divino, que pelas mãos do destino a mim tu viestes. Tenho ciúme do sol, do ar e do mar. Tenho ciúme de tudo. Tenho ciúme até da roupa que tu veste. Estes lábios que os meus desejos mataram. São minhas tuas mãos, estas mãos que as minhas mãos apagaram. Sou louco por ti, eu sou por ti, te amo em segredo. Divino, que pelas mãos do destino a mim tu vieste. Tenho ciúme do sol, do luar e do mar. Tenho ciúme de tudo. Tenho ciúme até da roupa. Olha, a carta destaque de hoje é da mulher apaixonada e sofredora de Santos em São Paulo. Eu, hein? Deixa eu ver aqui. Rapaz, eu não lembro de ter lido a carta dela. Não, eu vou ler a carta dela daqui um pouco, né? Mas eu acredito, pelo que eu tô vendo aqui, parece que é uma historinha assim, meia, né? Já, então vamos saber a carta da mulher apaixonada e sofredora de Santos em São Paulo. Mas enquanto isso, que tal ouvir aí esse grande sucesso do Bob Dylan? É Blowing the Wind. Roda lá, menino. Vamos nessa. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Olha, tem nada contra não, viu? Eu acho até que isso é bonito. O que eu quero dizer é o seguinte: é que tem uma safra de padres cantores, não é? Padre Fábio de Mello, padre Marcelo Rossi, padre Manzotti, não sei. Eu sei que tem. É padre Zezinho, né? Padre José Maria. Então, é gente demais aí, né? Padre demais cantando, mas isso é bonito. Por um certo lado, eu acho bonito, sabe por quê? Que a música é que eleva a nossa alma. A música é o encanto da alma. Portanto, então, tudo que se faz para fazer com que as pessoas se sintam mais em paz consigo mesmo e com a própria consciência, então é bonito. Agora, tem hora que a coisa começa a ficar um pouco exagerada, né? Mas, dentre essa turminha de padres cantores aí, o que eu mais admiro é o padre Zezinho e esse menino novo aí, o padre Fábio de Mello. Eu achei ele muito bacana, viu? A forma como ele canta, a forma como ele se comunica, inclusive as frases que ele profere, né? As frases que ele deixa aí pra gente. Por exemplo, ele aqui colocou uma frasezinha: olha, eu não posso impedir que você leve tombos, mas eu posso lhe oferecer a minha mão para você se agarrar e se levantar. Viu? Então, a frase atribuída ao padre Fábio de Mello. Legal essa, não é? Legalzinha mesmo. Mas legal mesmo é trazer uma dobradinha musical. O que você acha? Adelino Nascimento canta Ruas do Mundo. Depois o Fernando Mendes, Voa Pombinha. Opa, vamos lá, menino. Eu gostaria de saber por que a minha vida tem sido sofrer. Eu já não sei o que eu devo fazer. Não sei quando será que eu vou ser feliz, viver a vida que eu sempre quis. Mas esse drama não quer terminar. Cansei de procurar alguém pra me ajudar. Sai fora dessa situação. Dessa maneira eu não vou suportar. E às vezes me sinto até como qualquer vagabundo, vagabundo pelas ruas do mundo, sem ter ninguém pra me dar seu amor. Mas minha esperança ainda não morreu. Sei, cedo ou mais tarde vou ter que vencer. E já que a vida um dia acontecer, somente a Deus vou ter que agradecer por ter chegado no meu ideal. Mais tarde vou ter que vencer. E se acaso isso um dia acontecer, somente a Deus vou ter que agradecer por ter chegado no meu ideal. E se acaso isso um dia acontecer, somente a Deus vou ter que agradecer por ter chegado no meu ideal. Eu não consigo esquecer aquela menina que modificou para sempre a minha vida. Ela chegou na cidade um dia, num parque muito bonito, trazendo alegria. Todas as noites ao parque eu ia, e lá chegando ela sempre me sorria. Falei do amor que por ela sentia e de um desejo imenso que em meu peito havia, de carregá-la em meus braços e abraçá-la, de apagar seus cabelos e beijá-la. Ela jurou que em meu caso pensaria, e dentro de uma semana a resposta daria. Uma semana mais tarde eu voltava, pensando só na resposta que ansioso aguardava. E foi tão grande a surpresa, maior foi minha tristeza, pois não havia mais nada naquele lugar. Boa pombinha, boa, vê se descobre onde ela está. Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar. Boa pombinha, boa, vê se descobre onde ela está. Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar. Ela jurou que em meu caso pensaria, que dentro de uma semana a resposta daria. Uma semana mais tarde eu voltava, pensando só na resposta que ansioso aguardava. E foi tão grande a surpresa, maior foi minha tristeza, pois não havia mais nada naquele lugar. Boa pombinha, boa, vê se descobre onde ela está. Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar. Boa pombinha, boa, vê se descobre onde ela está. Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar. Boa pombinha, boa, vê se descobre onde ela está. Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar. Essa frase aqui é uma cacetada, viu? Olha, se alguém se sente incomodado com a sua presença, é porque conhece o seu brilho, sabe da sua força, inveja o teu caráter e teme que os outros vejam o quanto você é melhor e a tua alma é mais evoluída. Não é a aparência, é a essência. Não é o dinheiro, é a educação e a honestidade. Não é a roupa, é a atitude e o bom caráter. A ignorância gera a inveja, a mentira traz tristeza e desamor. Legal mesmo, viu? É uma frasezinha, né, muito boa, porque muita gente se sente incomodado com seu sucesso exatamente porque tem inveja. Tem inveja e fica aí querendo ser igual a você, e por isso fica aí dizendo coisas às vezes desagradáveis a teu respeito. Mas a gente passa por cima disso aí numa boa, não é? Ô, minha amiga Márcia Ferreira vai cantar agora. Minha querida Márcia Ferreira, coisa maravilhosa. E como sempre, quando eu rodo a música da Márcia Ferreira, é para o meu amigo Clodoaldo Dantas, lá de Fortaleza, no Ceará. Ei, Clodô! E também para os familiares dele, né? Que tem esparramado ali em Altamira, no Pará. Aliás, o Clodoaldo está em Fortaleza, no Ceará, né? Os familiares dele que estão aí pelo lado do Pará. É lá no Jari, é lá no Oiapoque, né? Lá em Macapá, também em Altamira, no Pará. Então, um abraço para todos os familiares. Ah, sim, e também o Marcelo Diego. O Marcelo Diego é lá de Boa Vista, em Roraima, é fã da Márcia Ferreira. Ah, Marcelo, inclusive, a música que você me pediu, Vejo em Teu Olhar, eu vou rodar nos próximos programas, viu, Marcelo Diego? Fique ligado aí, menino, que eu vou te atender muito breve, tá bom? Um grande abraço, felicidades pra você, viu? Então tá aí, Márcia Ferreira, coisa maravilhosa! Você

vagando triste por sobre a flor. Seu nome sempre em meus lábios, irei chamando por onde for. Você sequer se lembra de ouvir a voz desse sofredor. Implora por seu carinho, só um pouquinho do teu amor. Meu primeiro amor tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Nesta solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ais. São prantos de dor que dos olhos caem. É porque bem sei, quem eu tanto amei não verei jamais. São prantos de dor que dos olhos cai. É porque bem sei, quem eu tanto amei não verei jamais. É porque bem sei, quem eu tanto amei não verei jamais. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. E aí, você já foi aí na agência do Correio da sua cidade para pegar aí uma cartinha? Vai ser o Papai Noel de uma criança carente, uma criança necessitada? Olha, dá tempo ainda, viu? É, até o dia 20 desse mês, você pode pegar uma cartinha aí na agência do Correio e compra aí um presentinho que a criança está pedindo, leva, entrega na agência do Correio, que eles vão fazer a entrega para a criança. Seja o Papai Noel, faça uma criança sorrir, faça uma criança feliz neste Natal. Isso aí vai te fazer um bem. Você não faz ideia o quanto você vai se sentir bem, em paz com a sua própria consciência. Ah, menino, isso é uma coisa boa demais da conta, viu? Olha aí a Celine Dion, vem cantar agora junto com os Bee Gees. Celine Dion e os Bee Gees, We Don't Say Goodbye. Olha, legal, essa música bonita, bonita, bonita. Então vamos ouvir. Roda lá, menino. So this is who I am, and this is all I know. And I must just live for all that I can give, the spark that makes the power grow. And I will stand for my dream if I can, symbol of my faith in who I am. But you are my only, and I must follow on the road that lies ahead. Now won't let my heart control my head, but you are my only. We don't say goodbye, we don't say goodbye, and I know what I've got to be. People tell it, I make my journey through eternity. Keep the memory of you and me inside. Fulfill your destiny. It's there within the child. My story will never end. My fate is on the way. The king of hope, the trophies away. Say goodbye, Bom, agora tá na hora. Agora é o instante, é o momento de trazermos a nossa carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. E olha, gente, a história de hoje é da mulher apaixonada e sofredora de Santos, em São Paulo. Veja só o que ela escreveu aqui na sua cartinha. Meu grande amigo Maurício Fales, está tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, é a primeira vez que participo do seu programa. Que bom, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui. E principalmente aqui, mandando a sua cartinha. Ela mandou pelo correio aí, mandou pela caixa postal. Ela escreveu para a caixa postal 0633 770-71-749-970, Brasília, Distrito Federal. Tá aqui a cartinha dela, né, conforme ela escreveu. E mandou aqui mandou pelo correio, chegou aqui na nossa caixa postal e eu estou atendendo agora como carta de destaque. Mas vamos ver o que ela diz aqui na carta. Olha, Maurício, eu tenho 24 anos, não sou casado. Já tive vários namorados, mas não me interessei por nenhum a ponto de querer me casar com algum deles. Na verdade, Maurício, eu acho que eu não gosto de homem não, porque são todos iguais. Epa, menina, você está querendo falar o que com isso, hein? Olha, você não gosta de homem porque são todos iguais. Eles só querem se aproveitar da gente, Maurício, e depois caem fora deixando a gente na mão e no mato sem cachorro. Agora isso aí é uma verdade, viu, menina? Isso é uma grande verdade. Não quer dizer que não são todos, não, mas muitos fazem isso mesmo, né? Olha, Maurício, até que tem um rapaz que eu sinto um certo tesão por ele, mas parece que ele é que não quer saber de um compromisso sério com ninguém. Ele passa muitos dias sem vir aqui me ver. E quando chega, a gente se beija, se abraça, e naquela hora parece que ele é o homem da minha vida. Mas depois do vamos ver, ele faz como a maioria dos homens, veste a roupa e vai-se embora, e eu fico aqui feito boba sem ninguém ao meu lado. Tem dia que eu estou muito carente, e então ligo para ele vir me ver. Muitas das vezes ele diz que não pode vir, que está trabalhando e que está sem tempo. Maurício, eu ando até desconfiado que esse rapaz é casado e não quis me falar a verdade. O que você acha, Maurício? Será que eu devo insistir e perguntar se ele é casado? Eu tenho um conhecido que é amigo dele, só que esse conhecido não quer me falar nada a respeito dele. Ele diz que só me conta alguma coisa se eu ficar com ele. Mas ele é um cara muito feio e eu não gosto da cara dele, então eu não aceito. O que é que você acha que eu devo fazer, Maurício? Me ajude, por favor. Agradece a mulher apaixonada e sofredora de Santos, em São Paulo. Eita, menina. Credo, menina. Eu acho que você está misturando as bolas de verdade. Quer dizer que se esse rapaz, que é amigo do teu pseudo namorado, fosse um cara bonito, e se você fosse com a cara dele, você toparia ficar com ele em troca de informações? É isso? Credo. Pelo jeito que você fala, dizendo não topar porque ele é feio, e você não vai com a cara dele, dá a entender que é isso mesmo. Olha, menino, isso até pode ser uma armação do seu namorado com esse amigo dele, para ver até onde vai a sua fidelidade. Já pensou nisso? Já pensou? Tem rapaz que é meio arredio mesmo e quer saber até onde pode confiar na mulher que ele tem interesse. Se for isso, acredito que se ele achar que você passou no teste, logo vai te propor alguma coisa. Mas se não foi isso que eu te falei, pode ser mais um daqueles que só vem ver você na hora que está na fissura, molha o biscoito e ó, cai na capoeira, vaza na braquiara. Se for assim, é melhor você dar um basta também e dizer que se ele quer te possuir, então faça uma proposta decente. E não essa de ficar apenas te usando, né? Você pode até dizer para ele que, na pior das hipóteses, deveria te propor uma amigação. Se ele estiver interessado e gostar de você, pode ser que ele tope essa parada, não é mesmo? Eu acho que sim. Agora, com relação a isso que você escreveu aí, isso é meio preocupante, viu? Sinceramente, eu fiquei aqui com a pulga atrás da orelha aqui. Quer dizer que se esse amigo do teu namorado aí fosse um cara bonito e tal, e você fosse com a cara dele, Você toparia ficar com ele para ele te dar informação a respeito do namorado? Menino, menino, isso aí é um pouco de leviandade, você não acha, não? É, que é isso, gente? Mas o mundo tá moderno demais, não tá? Eu acho que ainda não tô com a cabeça para esse ponto de tanta modernidade, não. Tô não. Mas deixa isso pra lá. O importante é você... É, se você tá com esse rapaz aí, tá querendo... uma coisa mais séria com ele, então é só você conversar mais seriamente com ele e dizer, olha, tá na hora da gente botar as cartas na mesa. Vamos lá aí juntar os paninhos de bunda? Vamos? Vamos viver juntos aí? O que é que você tá querendo? Tá querendo se casar comigo? Vamos casar? Quer juntar só os panos? Vamos lá. Mas esse negócio de ficar com vai e vem só quando tá com vontade, quando tá na fissura, quando quer molhar o biscoito, só pra isso eu não quero não. Pronto, tem que ser dessa forma. Aí, dependendo do que ele te disser, você decide o que é melhor pra você. Se é continuar com ele ou se é, ó, vazar na braquiala mesmo, entendeu, menina? Um beijão, fica com Deus, boa sorte pra você, viu? Felicidades, tá bom? Ah, sim, ó a musiquinha aí que eu rodo pra você. É o Maurício Fares que vai cantar. Eu. É a tortura de amor. Roda lá, menino. Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite, quero sentir seu calor. Volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite, quero sentir seu calor. Meu amor, fica comigo, não me desprezes. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Bom menino, bom menina, pra você, ó, meu amigo. aquele abraço. Eu tô indo-me embora. Mas tem mais, é. A gente se encontra no próximo programa com muita alegria, com muito carinho, com muita felicidade, com muita paz, com muito amor no coração. Então, para você, olha, tudo de bom que eu desejo mesmo, tá? Fique com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Tchau, minha gente! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.